pisa como eu pisei, no chão que me consagrou. Olha que lele, lê que eu nunca burlei, pois Deus me designou. Olha que lele, lê que eu nunca burlei, pois Deus me designou. Ao me ver já diz que me conhece, sem saber bem quem eu sou. Conhece, mas desconhece meu real interior. Conhece, mas desconhece meu real interior. Eu sou verso e sou reverso, sou partícula do universo, sou prazer, também sou dor. Eu sou causa, eu sou efeito, eu sou torto, eu sou direito. Enfim, eu sou como eu sou. Vem na pureza do vento, vem na luz que o sol reluz. Sonho que me conduz ao choro nos pés da cruz. De tudo que faz a vida desmerecer a razão, e meus olhos se confundem e ver tanta ingratidão. E meus olhos se confundem e ver tanta ingratidão. Chega então. Chega como eu cheguei, pisa como eu pisei, no chão que me consagrou. O meu peito é uma esteira onde a paz se deitou. Eu chamo você, demora. Brincadeira tem hora. Eu quero rir, você chora. Brincadeira tem hora. Ô, brincadeira. Brincadeira tem hora. Ô, brincadeira. Brincadeira tem hora. Brincadeira, meu bem. Brincadeira tem hora. Tanto bem. Brincadeira tem hora. Um coração quando ama chora, minga. O olho é lacrimeja e até mingua em busca de carinho. Amor é coisa que nasce dentro da gente. Quem não tem vive doente, perdido nos descaminhos. Maltrata as quem te adora. Juro por Nossa Senhora. Ô, brincadeira. Ô, brincadeira. Brincadeira. Assaltando a gente que é trabalhador, morando num morro muito perigoso, onde um tal de caveira comanda o vapor. Foi aí que o tal garoto, coitado do bronco, encontrou com caveira, tomou-lhe um sacode e caiu na ladeira. E aí a minha preta morreu de bobeira. Oi, ai, ai. Iaia. Oi, ai, ai. Minha preta não sabe o que eu sei, nem o que eu vi, o que vi nos lugares onde andei. Quando eu contar. Iaia, minha preta, se eu sei não iria. Só vi pilantragem, só vi covardia. Nem sei como pode alguém lá viver. Quando eu vi um salário que o pobre operário sustenta a família, fiquei assustado, iaia, minha filha. Montei no cavalo e voltei pra você. Oi, iaia. Sabia da kizumba, bolina, demanda. Cantei pra calunga, baixei a muamba, sarapei a banda, meu corpo fechei. E aí eu fiz tudo certinho. Deitei para o santo, raspei, catulei. Me deixar de lado como excomungado. Tô abençoado, tô dentro da lei. Oi, ai, ai. Quando eu contar, ia, ia. você vai se pasmar. Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar. Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar. Quando eu contar, iaia.